vai enganar. Mas temos que manter o respeito para sem santinhos depois querem mandar. Ai, como adoram o nosso jogo, só querem noites de sedução. Olham para nós e ficam loucos, mas temos que saber dizer que não. Ai, basta, basta. Basta dar-lhes um miminho, ficam tão doidinhos, sempre atrás de nós. Ai, basta, basta estalar os dedos. Ai, basta, basta dar-lhes atenção. Ai, basta, basta dançar com eles. Ai, eles ficam loucos, loucos da paixão. Ai, basta, basta. Ai, basta, basta. Dá-lhes um miminho, ficam tão doidinhos, sempre atrás de nós. Ai, basta, basta. Estalar os dedos. Ai, basta, basta. Ai, basta, basta. Ai, basta, basta. Dançar com eles. Ai, eles ficam loucos, loucos da paixão. Ora, muito bem. Ora, são 14 horas e 23 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora, sejam muito bem-vindos à minha emissão do dia 1, dia de Todos os Santos. É um dia muito especial para todos nós, porque todos nós temos os nossos antequeridos que partiram. Que eles estejam na luz de Cristo e que descansem em paz. Amém. Ora, então, vamos, eu à volta das 15 horas vou dar a minha receita da cozinha da avó. Ora então, e até lá, vamos ficar com uma boa música e boa disposição aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Eu, para mim, hoje isto aqui é um estúdio que estou a estrear, como sabem, um estúdio que teve todas as suas alterações e eu... Para mim é como quem tem um carro que conduz há 30 anos, todo sem ser automático. Eu aqui estou a conduzir um bom carro, contudo, e automático. Até por isso, se alguma coisa falhar, é a minha primeira emissão de, aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora então, vamos à música e à boa disposição e até já. O reino das crianças é uma fantasia, onde morrem esperanças dia após dia. Porque os destinos incertos dão-lhes fatos sem razões, muito por culpa de espertos sem corações. As crianças é que sofrem mais. não é justo, não é justo que as crianças não possam sonhar. Não é justo, não é justo, há que saber perdoar. Se um filho queres ter de modo seguro, tu tens de o proteger. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Ora, de seguida tenho aqui uma dedicatória da parte do Sr. Sarugo de Chateauneuf, que vamos ficar com o Nuno Portugal, Se as Paredes Falassem. Ora então, fiquem bem, até já. Que nunca te esqueceu. Ai, se eu pudesse.

meu amor. Teu olhar para o meu foi uma bênção de Deus, Senhor. És a linda transmontana, tão bela e singela. És o sonho que eu sonhava. Para sempre vou te amar, a teu lado vou ficar. Entrego a ti minha alma, mulher transmontana da minha vida. Nome e senhora do meu coração. Faço o teu pedido, casa comigo e não digas que não. Mulher transmontana na minha vida, dona e senhora do meu coração. Eu quero ser teu, faço o teu pedido, casa comigo e não digas que não. Transmontana da minha vida, dona e senhora do meu coração. Eu quero ser teu, faço o teu pedido. Casa comigo e não digas que não. Mulher transmontana da minha vida, dona e senhora do meu coração. Eu quero ser teu, faço o teu pedido. Casa comigo e não digas que não. Mulher transmontana da minha vida, dona e senhora do meu coração. Eu quero ser teu, faço o teu pedido. Casa comigo e não digas que não. Mulher transmontana da minha vida, dona e senhora do meu coração. Eu quero ser teu, faço o teu pedido. Casa comigo e não digas. Ora, é muito bem, 14 horas e 39 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, sejam bem-vindos à minha emissão das 14 às 16 com a música da Glória, assim é que é. Ora então, tenho aqui uma dedicatória para fazer de minha filha Sandrina de Brito, para seu marido, para seus filhos e para todas as pessoas que a conhece, para todos os seus familiares, tanto do malado do meu genro como da minha filha, e para todos os casais espalhados pelos quatro cantos do mundo, que hoje é um dia muito especial para todos nós. Ora então, vamos ficar aqui com o cântico da salvação, assim é que é. Ora, fiquem bem, até já.

Vamos todos lá virar. Este vir é português, põe toda a gente a bem? Ora, são 14 horas e 55 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora, muito obrigado pela sua preferência de estarem ligados à Rádio Arcancel. Ora, então, é aqui que estamos juntos e é aqui que estamos sempre à escuta das boas, melhores músicas portuguesas. Ora então, vamos ficar com Maria Lisboa, Maria vai com todos, para todas as senhoras que estão à escuta da minha emissão. Ora, fiquem bem, até já. E a loura se encostou. Ui, ui, ui, morena agarrou-me. encantar. Fui para o meio da pista, esta noite é minha, ninguém mais me para, nenhuma sai sozinha. E a loura se encostou, ui, ui, ui, morena agarrou-me, ai, ai, ai, e a loura. Muito bem, ora então são 15 horas e 5 minutos. Ora então vou dar a minha receita que até preparei hoje para o meu almoço. Era para comer um bocadinho de carne, mas arrependi-me de pôr o taixolum para preparar isso, porque hoje é dia de Todos Santos, temos que ter em atenção. Ora então, eu muito rapidamente preparei o meu comer. Então peguei num bocado de massa, pus lá a cozer com um bocadinho de sal, um bocadinho de pimenta e um bocadinho de azeite. E deixei cozer a massa. Depois dela cozida, vou escorrê-la e depois deito para o prato. Mas e polhei-la com castanhas. Hoje é o dia de castanhas, que é o dia de Todos Santos. Devemos comer castanhas. Juntei-lhe à massa, quando ela já estava cozida, porque as castanhas estão cozidas. Então, como elas estavam cozidas, eu peguei e juntei à massa quando ela já estava quase mesmo cozida para nós, preparada para nós comer. E depois juntei-lhe, então, uma latinha de atum, ou duas, como vocês quiserem comer. Se quiser juntar duas, super duas pessoas, podem juntar duas. Ou também pode ser com sardinhas, como vocês quiserem. E juntei tudo, botei um bocadinho de maionese, se quiser, ou se quiser pôr aí um bocadinho de ketchup, também é muito bom. Foi assim um prato pensado na hora, porque hoje eu não queria comer carne. Ora, então, fiz assim muito rapidamente. É rápido, é bom, e pronto, e depois é só comer. O que é preciso é que tenhamos todos saúde e a graça de Deus, e que Deus nos ajude sempre a todos vocês e a todos nós. Ora, como hoje é dia de Todos Santos, eu faço questão de não comer carne. E então, bom, e aqui está a minha receita de hoje. Espero que todos tenham uma continuação de uma boa tarde, de dia de Todos Santos. E então, fiquem bem e vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora, fiquem muito bem. Até já. naná ou no onça, onça. A malta dança a noite toda. O naná é que a malta gosta. Vamos para a pista com alegria. Vamos dançar no onça, onça. É pro naná até raiar o dia. Gente boa e de trabalho, que tem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombalho. Fui convidado para tocar e cantar. Falando da minha freguesia, o povo estava louco e a gostar. E os meus olhos viam naquela menina, ela estava a querer me imitar. Com os seus dedos para baixo e para cima, a conversa. convidado para tocar e cantar no salão da minha freguesia. O povo estava louco e a gostar, e os meus olhos iam naquela menina. Ela estava a querer me imitar, com os seus dedos para baixo e para cima. A convidei para vir tocar, a experimentar a minha concertina. Muito bem, ora então são 15 horas e 18 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então vamos ficar aqui com os tribuémios, os parabéns para todos aqueles que estiveram de parabéns há 3 semanas para cá, que gostavam que eu passasse a música para desejar todos uns bons parabéns, os parabéns. Ora então, para um casal de gêmeos, que é os pais são a Tânia e o Sr. Rui, que estiveram de parabéns. Os meus parabéns e um beijinho da minha parte para os meninos, para a menina e para o menino, que é um casal de gêmeos. E para o Sr. Pinheiro, que também esteve de parabéns, também para ele, aqui vai a música dos parabéns. E para todos os outros que estiveram de parabéns há 3 semanas para cá, que a gente não lhe pôde passar as músicas que eles queriam, dos seus parabéns, um feliz aniversário para todos. E vamos então aos parabéns com os três boémios, para todos que estiveram de parabéns. Um feliz aniversário. Parabéns, parabéns, parabéns. O beijinho do céu nesta hora. Ezequiel, 96.2. La FM en couleur. Muito bem, 15 horas e 27 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, obrigado pela vossa preferência de estarem na minha companhia. Ora então, vou passar aqui Jorge Ferreira, Aprendi no Sofrimento. É para todo o auditório, para todos os animadores e para todas as pessoas que estão à escuta da minha emissão e para o Florentim, amigo, que nos grava as nossas emissões e que está sempre a tudo atento de nós, juntamente com a Rádio Arcanciel. Ora então, e para todos os 33 fundadores da nossa Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar com Jorge Ferreira, Aprendi no Sofrimento. Até já. Sem prazer. estarão morrer. Quem cedo começa a amar, cedo começa a sofrer. Eu jurei para nunca mais. Muito bem, 15:37 aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora então, vamos ficar com José dos Santos, Fátima, símbolo de Nossa Senhora. Assim é que é. Hoje, como é dia de Todos Santos, esta música vai ser dedicada para todos aqueles que estão à escuta da minha emissão aqui dos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Muito obrigados pela vossa preferência. Ora então, vamos ficar aqui com o túmulo de Nossa Senhora de Fátima para todos os que estão à escuta da minha missão e não só, para todo o mundo. Ora então, fiquem bem, até já. Senhora, Nossa Senhora de Fátima. Você que está lá em cima, você que cuida de mim, Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima, que está sempre ao meu lado. Muito obrigada. Muito obrigada. Dos meus amigos e familiares. Neste momento, rogai por nós. Muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, rogai por nós. Muito obrigado, muito obrigado. Ora, muito bem, ora, 15 horas e 41 minutos, o tempo passa a correr. Ora, então, eu tenho aqui uma dedicatória para Manu de Araújo, para seu marido, para toda a sua família, para todos os colegas de trabalho e para todas as pessoas que as conhecem. Ora, então, vamos ficar, Emanuela, um Manuela e mais do que amiga. Tony Carreira, mais que amiga. Assim é que é, desculpem lá. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem, até já. Fiquei feliz por te encontrar. Primeiro amor que eu vi. Se o grande amor surgiu para ti, pois respondeste-me a chorar e eu vi. Vi que sou ainda tudo em teu viver. E mais do que amiga, ainda sonhas voltar a ser. Caminho em nada mudou e também que o destino só te diferente nos reservou.

reparei muito bem, são 15 horas e 50 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, eu tenho aqui uma dedicatória da parte do Sr. José de Souza, que pede uma música do Vinho Verde. E é para ele, para a sua esposa, para toda a sua família, para todo o auditório e para todos os animadores, meu muito obrigado. Então, vamos escutar Vinho Verde. Até já. Ninguém me arruma na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz no velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de brava emoção. E um homem velho se acercou e assim falou: triste, o velho Luís, em que deixara tudo quanto existe para o fazer feliz. A noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem de vez. Muito bem, 15 horas e 54 minutos, estou prestes que na reta final da minha emissão. Ora então, vamos ficar aqui com Nadia do Sameiro, Maisinha, vou-te amar. Assim é que é. Para todos aquelas e aqueles que estão à escuta da minha emissão, para todos os doentinhos, para que Deus lhe dê rápidas melhoras e para todo o mundo, porque hoje é um dia muito especial para todos nós. E então, que todos estejam na graça de Deus e descansem todos em paz. Amém. Então vamos escutar. Fiquem bem, até já. muito bem e assim cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia, aqui num estúdio em que nos dá grande prazer também de estar aqui. Ora então, uma boa continuação de um dia de todos os santos, com muita força e muita coragem para todos, e que Deus abençoe o nosso dia. E então, uma boa continuação de uma boa tarde e um bom fim de semana, e até para a semana, se Deus quiser. Cá estarei com a mesma boa disposição, se Deus quiser. Ora então, assim me vou despedir com o hino de Portugal. Até já. Então, até para a semana, se Deus quiser. Uma boa continuação e um beijinho grande, cheio de saúde e de paz e de amor para todos vocês. Obrigados por estarem na minha companhia.